500 brutal miles. The most anticipated moment in racing. Fala galera, Troj, começando então a nossa edição número 114 nesse final de semana, que foi mais do que espetacular, mais do que sensacional. Todo mundo arrancou os cabelos com a vitória do Tony Stewart em Sonoma. E só para de prática para falar para vocês aqui, tá? Eu acertei o vencedor, né? Ainda comentei na edição passada, ainda quando eu dei meu palpite, gravando com o Diogo, que hoje não está com a gente. Eu ainda falei, ainda apostei nele e falei assim, ó, vai ser difícil, mas eu acredito que ele vença. E tá aí, o Tony Stewart venceu. Parabéns ao Tony Stewart. É um assunto que o Lucas, que tá comigo hoje à noite, que vamos debater muito aí, né, no bloco da Sprint Cup. Então, vamos já dar boa noite ao Lucas. Boa noite, Leonardo. Vamos realmente começar, que esse final de semana tem muita coisa pra gente discutir. Vamos ter bastante assunto para a gente discutir na próxima hora, pelo menos, aí nas próximas horas. Com certeza tem bastante coisas para ser discutidas. A começar pela Truck Series, então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você prefere estar nos ouvindo, no caminho para casa, para faculdade, para o trabalho, ou até mesmo em casa, aí, passando tempo com as pernas para cima, que nem eu agora, estou desempregado, né? Fui mandado embora. Então eu tô aí sempre com as pernas pra cima, esperando o tempo passar à procura de um novo emprego. Mas enfim, vamos lá. Lucas, corrida da Truck Series, que foi pra mim excelente, foi mais do que espetacular também, né? E assim, em termos de grandeza, lógico, a Sprint Cup pesa muito mais. Mas pra mim, a corrida da Truck Series foi uma corrida mais gostosa de se ver do que a da Sprint Cup. Por exemplo, 9 bandeiras amarelas, 2 bandeiras vermelhas, uma vitória sensacional do Christopher Bell e, claro, um final espetacular, né? Mas foram várias bandeiras amarelas seguidas aí, que deu todo um ar da graça, parecia que ia virar um Destruction Derby. Aliás, virou, né? Porque teve muito acidente. E tivemos até no finalzinho ainda a cômica e engraçada briga entre Spencer Gallagher e John Stallion. Lucas, por favor, os seus destaques, né? Vamos começar pelo comecinho da corrida aí. Seus destaques aí, logo no comecinho da corrida. Quem fez a pole foi o Ben Rhodes que dominou os practices, né? Tanto no primeiro como no final practice, ele foi o primeiro, foi o mais rápido. Não teve qualify choveu no finalzinho da tarde. Acabou a chuva até atrapalhando, atrasando a largada da corrida, que estava previsto para acontecer às 9h30, foi acontecer por volta das 15 para as 11 da noite, mas o Ben Rhodes foi o pole aí e fez até que um bom trabalho. Lucas? Leonardo, foi uma corrida interessante, foi uma corrida bem movimentada mesmo, foi uma corrida que até certo ponto, digamos que foi arrastada, assim. Talvez até eu gostei da corrida, foi uma corrida bem interessante para se assistir, mas no final eu queria que ela acabasse logo, porque ela foi até, acho que era a hora que eu fui dormir, era 1h40 da manhã, tá certo que era no sábado, né, mas eu tenho que levar minha namorada na faculdade, tenho que levar minha namorada no serviço, no domingo de manhã cedo, então pude dormir quase nada, mas a corrida em si foi com certeza muito interessante. Aconteceu tudo que tinha, tudo que a gente pode imaginar que tinha para acontecer, aconteceu nela. Foi bem legal mesmo de se assistir, foi bem divertida. Os favoritos, conforme as coisas foram acontecendo, os favoritos da corrida foram caindo até durante, conforme foi acontecendo. O Christopher Bell, que acabou vencendo a prova, vamos dizer que ele nem sempre foi o mais dominante assim, não foi nem de perto que mais liderou, foi perto, né? Não foi tão longe assim, mas ele não foi um piloto dominante durante toda a prova, assim, ele apareceu mais no final mesmo, mas para ele com certeza foi muito bom essa vitória. Ele que tá precisando dessa vitória, que ele ainda não tinha vencido esse ano, e depois mais tarde a gente vai até falar do campeonato, mas o campeonato da Truck Series, esse sim vai ser um case interessante de ver a disputa Mas vai ser bem interessante ver a disputa chegando próximo, no caso, das rodadas finais, que vai decidir quem vai continuar, no caso, a disputa do campeonato. Isso vai ser bem legal de ver, mas isso a gente discute mais para frente. Mas foi uma corrida bem interessante, sim. Muita coisa aconteceu. Como você mesmo diz, quem não assistiu deve assistir, porque foi bem divertido mesmo de assistir. Com certeza tem que assistir, né? Porque ele deu um final aí, virou um destruction derby, tanta porrada que teve. E Lucas, a corrida acabou, mas foi esse horário aí mesmo. Perto de 2 horas da manhã, começou a estender a corrida, e acidente, bandeira vermelha, e voltava acidente, bandeira vermelha. E foi muito interessante a corrida. Gostei bastante. De antemão aqui eu já tenho já, por exemplo. O Eric Jones foi um dos primeiros que teve um incidente aí. Em uma das relargadas, ele acabou tocando na segunda bandeira amarela, né? Que da primeira bandeira amarela foi o truque 63 do Jake Griffin, acabou ficando pela pista, né? Acabou estourando o motor e ficou pela pista. E na segunda bandeira amarela foi um cara até que eu tinha postado nele, que era o canadense Cameron Haley. E o Eric Jones acabaram se estranhando. O Cameron Haley acabou ficando por fora, né? Ele estava bem mais próximo do muro. O Eric Jones veio com muita sede ao pote no meio, forçando um trio wide na curva, né? Entre a 2, a 1 e a 2. E acabou tocando o Cameron Haley, foi os dois para os muros. O maior prejudicado realmente foi o Cameron Haley, que acabou indo para a garagem e não conseguiu completar a corrida muito bem. Foi apenas o 24º colocado. O Eric Jones teve avarias menores, né? Ele acabou ficando até certo momento 2 voltas atrás na 26ª posição. Logo depois na bandeira amarela da frente, que foi a caution clock, né? Que estourou os 20 minutos lá. Ele conseguiu recuperar uma volta, ele fez o Everaldi. Depois o Eric Jones com muita batalha, ele foi o Lucky Dog, né? Na próxima bandeira amarela, que foi quando a dupla da Brad Keselowski Racing acabaram se tocando, acabaram se batendo. Foram os dois pilotos lá, o Tyler Reddick e o Wank, né? Eles se estranharam ali. Nós também vamos falar sobre esse incidente dos dois aí, que tá difícil para os dois vencer, os dois se entender aí. E o Eric Jones conseguiu voltar na volta do líder, né? Já estava na 25ª posição. E depois daí foi só crescendo, crescendo, crescendo. E terminou a corrida dentro do top 5, foi o quinto colocado do Eric Jones. Lucas, como você viu, Lucas, a corrida aí do Eric Jones, uma corrida de recuperação, e uma fez uma corrida de recuperação porque ele caçou, né, essa recuperação dele aí. Ele forçou muito em cima do Cameron Haley, e o Cameron Haley, infelizmente, terminou muito mal a corrida, não foi muito bom para o campeonato dele. Olha, Leonardo, é que nem você falou mesmo agora aí. Ele fez uma, vamos dizer, vai, que ele fez uma corrida de recuperação. Ele veio lá de trás, chegou a ficar várias voltas atrás e conseguiu se recuperar. Isso é, de certa forma, admirável, mas considerando que é o Eric Jones, o atual campeão até dessa série, e que entra com, sempre que vai correr na truck, entra com um truck muito bom, a gente esperava que ele realmente viesse para pela vitória. O mínimo que a gente espera que ele faz toda vez que ele vem correr. E ele, num momento nenhum, ele chegou a aparecer na frente. Tô aqui até olhando o resultado final da corrida. Ele não liderou nenhuma volta. Não liderou nenhuma volta. O que para ele é, vamos dizer, algo bem medíocre, assim, considerando dele. Mas a gente faz esse detalhe da corrida de recuperação dele. Corrida de recuperação foi causada por ele também, né? Apesar de eu até achar que não foi nada demais, foi um acidente de corrida. Ele errou, mas aquilo acontece normalmente na corrida também. Mas se ele ficou lá para trás, não foi por causa, não foi por azar, porque alguém levou ele. Foi ele que levou alguém para fora. Foi ele que levou alguém para fora. Então, por isso ele acabou chegando nessa situação. Então, no caso, a gente até admira, no caso, elogia a corrida de recuperação dele, mas faz o adendo que se esperava muito mais dele, dessa prova. Bom, com certeza esperava bastante do Eric Jones, né? Talvez até, Lucas, a recuperação dele, ele não conseguiu mostrar aí o que ele iria fazer na corrida, porque ele não foi muito bem nos practice, né? Ele foi apenas o 17º no Open Practice. que foi o que deu o grid de largada aí. Então ele já começou já em desvantagem, tendo que se recuperar. Ele já estava relargando ali já dentro do top 10, já perto do top 5. E foi nessas relargadas aí que acabou se dando mal. E depois teve que fazer uma corrida de recuperação, recuperar tudo de novo as posições dele. Mas enfim, dentro de um contexto, o Eric Jones foi muito bem, né? Então, parabéns, Eric Jones, pela sua corrida de recuperação. Por recuperar, para quem teve duas voltas atrás, recuperar um top 5, tá ótimo, tá de bom tamanho. E ele que não participa nem do campeonato. Então, assim, como você bem falou, né, Lucas? Talvez se ele tivesse sido um pouquinho mais de cabeça, não tivesse forçado algo em cima de um piloto numa relargada, que tava todo aquele oba-oba ali, tivesse segurado um pouquinho mais, talvez ele teria dominado essa corrida, talvez seria uma corrida muito chata. Será aquela corrida que o cara lidera 80% da corrida e vence? Talvez poderia ter sido assim. Talvez. Bom, o outro destaque aqui, o Daniel. Perdão, Daniel. Eu vou falar do Daniel, Daniel Henrique. Mas outro destaque aqui, Lucas, é o Daniel Henrique, né? Daniel Henrique aí, apesar do seu incidente com o seu companheiro de trabalho, né? Que é o Tyler Reddick, conseguiu aí salvar ainda um top 5, né? Foi o terceiro colocado. E como sempre, Lucas, mais uma vez a dupla da BK Race, né? Não posso falar BK Race, que BK Race é outra equipe. A equipe do Brett Keselowski aí, né? Do Brett Keselowski Race acabou aí não conquistando a vitória. A Ford, que ainda esse ano não venceu, né? Eu e o Elião, que faz uma participação hoje, tá, pessoal? Ele não vai estar gravando, ele não está gravando com a gente hoje, mas ele fez uma participação em áudio. Tá, eu tenho já logo, eu vou colocar aí para vocês ouvirem a participação dele. Eu e o Elião ainda até comentou sobre isso, Lucas. Como que a Toyota tá muito bem, a Ford ainda não deu as caras, não venceu nenhuma. A Chevrolet parecia que ia ser um ano dominante, começou vencendo as duas corridas, né? Venceu Daytona e Atlanta. Depois disso, Lucas, só a Toyota e a dupla da Ford é a principal aí, que é o Daniel Ricciardo e o Tyler Reddick. Não consegue se entender, o Tyler Reddick não consegue emplacar, ele até vai muito bem durante a corrida, mas quando chega no final, ele acaba se perdendo. Não sei por quê, mas ele acaba se perdendo o Tyler Reddick aí. Lucas. Falando da dupla deles especificamente, Leonardo, essa eu achei que foi uma corrida que eles foram bem até. Eles foram bem. O Tyler Reddick especialmente teve uma hora que por causa dos até na estratégia dos pits ele conseguiu chegar na frente e se manteve à frente do pelotão e liderou muitas voltas. Eu até tinha visto aqui agora há pouco, deixa eu conferir. Ele liderou 41 voltas. 41 voltas, foi o segundo piloto que mais liderou. Ele fez uma prova até, digamos, interessante, assim, né? Só, lógico, que se ele está devendo no ano, especialmente se a gente lembrar o que ele fez ano passado. Ele venceu várias provas. A gente não achava que ele ia. No momento, a gente sempre pensava que ele não ia chegar no título, mas ele sempre se manteve lá em cima. Até tem esse mérito, no caso, pensando que era um campeonato até de pontos corridos, como era no ano passado, ele teve esse mérito. Então, com certeza, esse ano ele está devendo bastante. Mas essa corrida eu achei que ele foi até bem. Essa foi uma corrida que ele foi até interessante. Ele terminou somente em 25º, teve problemas, terminou só em 25º, mas essa foi uma corrida até interessante. O Daniel Henrique talvez não tenha ido tão bem quanto ele, mas também fez uma prova. Ele andou lá em cima. Deixa eu até ver aqui se eu consigo pegar aqui a informação de como que ele andou durante a prova. Mas eu lembro que ele andou bem, estava andando no top 10 durante boa parte da corrida, assim. Mas essa foi uma prova que eu achei que eles foram até bem. Mas lógico, se parar para pensar durante o ano, eles ainda estão devendo bastante. Vamos torcer para que eles consigam ir um pouco melhor, assim, nas próximas provas. O Tyler Reddick, aí depois que eles bateram lá, aí ele foi pro 20º. Não, aconteceu alguma coisa com ele 25º. diferente. Então, ele tá aqui, tá como crash aqui, até no Racing Reference tá até como crash aqui. Acho que ele bateu. Ah, Não tô me lembrando. ele bateu na volta 150. Bateu na volta 150? É, ele bateu. Tá falando aqui do. Os dois se estranharam na volta 73, que foi a quarta bandeira amarela, né? E depois na volta 150 eles bateram. Aliás, o Tyler Reddick bateu. que foi aquela que envolveu o Crafton, que o ou não foi o Crafton, quem que foi? Foi um truque que acabou rodando no meio da pista. Ah, foi o próprio Tyler Reddick. Acabou rodando no meio da pista, pegou o Crafton, pegou um monte de gente lá. Pegou o Byron também. É, e que Pegou o pegou o Byron Byron também. também. O Byron foi. O Byron também foi pra trás. Eu tava dando aqui uma olhada na, agora no volta por volta aqui agora. Eu vi o Daniel Henrique, ele não foi tão bem quanto o Tyler Reddick, só que ele foi bem também. Em determinado momento da corrida, chegou a ficar, andar no top 5, depois dava uma quedinha, depois no final voltou a andar no top 5, até que chegou no final na terceira colocação. Mas É. essa foi uma prova interessante deles, considerando que. Essa quedinha que eles teve, que o Daniel Wake teve, foi quando eles tiveram um incidente aí. É verdade. Verdade, ele deu uma pioradinha, foi por causa desse incidente. Mas ele, de essa, ele conseguiu se recuperar. Foi uma prova até, de certa forma, interessante deles, assim, entendeu? Tão devendo em relação ao que se esperava, pelo menos. Esperava-se vitórias, não foi isso que a gente teve, mas tá tão. Essa prova, pelo menos, eles foram bem. Tomara que isso aconteça mais vezes. Vamos dizer assim, que então eles estão no caminho correto, né? Falta só chegar à vitória mesmo, né, Lucas? É, se vamos dizer assim que. Tem tempo, né? Eles têm estão na metade do campeonato agora, considerando que tem, eu não sei nem se chegou, na verdade, na metade do Não, campeonato da ainda Truck não. ainda. Faltam É, umas corridas ainda. tá na nona corrida, metade do campeonato vai ser. São 23 corridas, né? Não tem como cortar no meio aí uma corrida. Então vai ser. Vamos colocar aí 12 corridas, vai. Sim, eles estão. Tem bastante tempo ainda para eles recuperar, então. Se eles conseguirem vitórias. Podem ir pro Chase e ficarem de igual para igual. Não acredito, não me parecem que eles têm força para disputar o título. Não, hoje, pelo menos, não parece. Especialmente considerando os concorrentes. O Matt Crafton, sempre favorito, né? Sempre, com certeza, vai estar lá no final, a não ser que tenha algum problema nas fases do Chase. Johnny Sauter, que não vamos dizer que ele não é favorito assim, mas tá, com certeza pode pintar lá na final também. E especialmente o William Byron, depois de várias vitórias seguidas, não tem como a gente não colocar ele nesse bolo. É, o Elon Baro é um cara meio fora de série que tá andando muito, né, o Elon Baro. É, e colocar ele também tá no carro bom, né? Também tá no carro bom. Ele é É, muito bom e ele tá tem um no bom carro bom. truque. Isso é verdade. O truque bom ele tem sim, ele não pode negar, não. O equipamento na mão dele tem. E é assim, né? Funciona mais ou menos assim. Quando o equipamento é bom e o cara é bom. Dá no que dá aí, aparece o resultado aí de forma mais fácil, mais tranquilo, né? Quando o piloto não é Com muito certeza. bom e tá num carro que é bom, o resultado às vezes fica meio obscuro. Bom, Lucas, minha Certo. pergunta agora é sobre Johnny Sauter. Johnny Sauter foi o quarto colocado, mais uma boa corrida do Johnny Sauter aí. Continua freneticamente dentro de um top 10 em sequência aí, né? Em especial top 5. Só para vocês não se perderem, Dover foi o quarto colocado, Charlotte e Texas terceiro colocado, Iowa foi apenas o décimo e Gator voltou à quarta posição, Lucas. Ele realmente nessa prova ele também estava. Eu até cheguei a comentar também um pouco dele, falando no comentário meu. Ele a corrida inteira ficou lá em cima. A corrida inteira ficou lá em cima. Não se mostrou um truque dominante, aquele que sei lá, que fosse na frente, fosse inalcançável, mas ele ficou sempre lá em cima. Liderou 29 voltas. Liderou 29 voltas, então estava com certeza entre os candidatos assim à vitória. Podemos considerar, considerando como foi a corrida também, que foi uma corrida cheia de movimentações, essa prova ele estava muito bem. Se ele continuar nessa constância, com certeza é um candidato para ir para a Homestead. Mas é aquela coisa, esse Chase pode acabar com qualquer tipo de favoritismo. Mas tá andando muito bem nas últimas provas. É, o Chase realmente ele não perdoa pequenas falhas. Isso aí. Ô, Lucas, mais um destaque aqui que eu quero que você comente, né? É claro, o Germán Quiroga, que foi o sétimo colocado, andou super bem o Germán Quiroga, fez uma boa corrida, uma corrida de recuperação, porque largou um pouco mais para trás dessa vez aí. Aliás, ele largou bem, né? Mas ele caiu lá para trás. Logo começou a corrida e caiu lá para trás. Mas ele fez uma corrida de recuperação, andou super bem, foi o sétimo colocado. Como você viu, Lucas, a corrida do mexicano aí? Ô, Leonardo, para falar a verdade, assim, ele foi meio que daquele jeito, ele foi meio quietinho. Eu realmente não via ele muito aparecendo na corrida assim, mas o resultado fala por si só. Ele conseguiu fugir dos problemas, conseguiu ficar lá, conseguiu não cair, no caso, assim, digamos que quase todo mundo nessa corrida acabou em algum momento tendo problemas, ele conseguiu não cair. Então, o resultado fala por si só. A sétima posição, considerando que ele não é, que ele tá apenas nas últimas corridas, né? Ele não fez quase provas. O ano passado ele chegou a fazer provas, eu não me lembro. Ano passado acho que ele não correu, ano Não, passado, né? não, não. O Quiroga foi a última corrida foi em 2014. Ele fez uma participação. 2014. E você sabe, Leonardo, como é que tá a questão de contrato dele? É por corridas pingadas também, ou será que eles vão colocar ele para correr com frequência a partir de agora? Bom, ele só voltou a correr, apareceu aí, né? Porque o Matt Shiffler está com problema nas costas, né, problema de É saúde. verdade. E assim, ele tá aí nessa daí, ele tá aí de gato, né? Caiu pra ele aí, ele tá correndo aí. Não tem nada certo ainda, Até né? Mas é, como eu e ele não comentou, vamos falar aí na participação dele aí, né? Do Hélio. O German Quiroga, se ele continuar indo bem, né? Continuar com essa mesma tocada aí, porque ele, em três corridas ele conseguiu dois top 10. Então, quer dizer, o cara é bom, né? O cara não é qualquer um, não. Talvez é a vontade de correr, que fazia muito tempo que eu não corria, talvez toda essa vontade aí faz fomentar melhor os resultados, mas o Quiroga é um cara bom, né? É uma pista que ele gosta também. Não sei se você vai lembrar, mas em 2013 ele quase venceu aí. Foi um dos top 5 que ele conseguiu na carreira dele, que terminou em Acho segundo. que ele ficou em segundo lugar, né? É, foi Segundo lugar, fiquei segundo. sabendo essa temporada. Foi segundo lugar, né? Depois dessa corrida em segundo. Perdão, foi em 2014, foi 2013, não. Foram os dois segundos lugares que ele conseguiu, né? Foi em Bomerville. Nessa corrida de Bomerville, ele tá procurando até hoje Blaney. o Eric Jones. Quem foi que venceu? Não Ah, o foi Ryan Blaney. Blaney? É. Ryan Blaney. Que lindo aquele final. Foi muito Ele boa tá aquela procurando o corrida. Ryan Blaney até hoje, que ele não viu, não sabe onde que apareceu o Ryan Blaney. E perdeu a corrida lá em Gateway, em 2014. Então, assim, o mexicano aí, pessoal, ele é bom. Ele sabe o que tá fazendo com a caminhonete, né? É, Leonardo, só falando uma coisinha, pode ser que ele tenha mais chances até. Você ficou sabendo da notícia que saiu hoje do Matt Tift? Não, eu não li as notícias, Saiu não. agora há pouco. Ele vai ter que fazer uma cirurgia para tirar um tumor no cérebro. Uma coisa Rapaz. triste até. Fiquei sabendo disso daí há poucas horas atrás. Eu até vim aqui até para dar uma até dar uma pesquisada aqui no Google até antes de ter certeza para falar aqui. Vi aqui no site do Fox Sports e realmente parece que ele vai ter que fazer. Saiu a notícia num grupo nosso do WhatsApp, mas agora eu vim pesquisar aqui e realmente tem essa notícia. Ele vai ter que fazer uma cirurgia no cérebro para tirar o tumor. E não sei, pelo que falaram, então ele pode voltar. Pelo que falaram, tipo, não é algo. Quer dizer, lógico, né? Uma cirurgia no cérebro, com certeza, não é algo trivial, não é algo simples, né? Mas. Não sei, pelo que do jeito que falaram, não é que ele corra algum perigo, mas provavelmente vai ficar um tempo fora das pistas, só vai voltar quando recuperar mesmo, assim, sabe? Quando terminar a recuperação. Isso eu nem posso imaginar quanto tempo seria isso, porque eu só li a notícia, eu não tenho ideia nenhuma de quanto tempo isso pode vir a demorar. Isso aí eu não tenho ideia, só vi a notícia mesmo e até não tem tanta informação para passar assim. Mas considerando que vai ficar algumas corridas fora, o Quiroga pode ser que ele tenha mais chance de correr. Eu acho que com certeza não é a situação que ele esperava, né? Chegaram de correr por causa que um piloto tá com algum tipo de problema, mas é a chance dele. É a chance dele. Até dando uma consultada aqui para ver se eu tenho mais alguma informação, mas é basicamente isso aí mesmo. Tem um tumor para tirar do cérebro, ele volta depois que ele estiver totalmente operado. É uma preocupação muito grande para o Matt Tift, né? E claro, o Javon Quiroga deve aproveitar essa oportunidade aí e deve com certeza andar bem, porque é o que ele vem fazendo aí. E vamos esperar, né, Lucas? Ver o que o Quiroga faz. E outra coisa, ele vai conseguir patrocínio também, né? Talvez vai alongando, alongando, alongando, consegue patrocínio, aí depois começa a andar muito mal. E esse andar muito mal para ele começa a não ficar, não repercutir muito bem para ele, e depois ele vai acabar o ano aí. Ele pode fechar o ano e não conseguir nada para 2017. Mas vamos esperar, né, Lucas? Lucas, então Vamos um ver a chance destaque dele. aqui. Pode falar, Lucas. É a chance dele, ali é a chance dele. Ele que eu mesmo não esperava mais ver ele correndo, para falar a verdade. Assim, depois de um ano fora, eu pensei até que ele já tivesse correndo em algum outro lugar ou fazendo, procurando alguma outra coisa para fazer da vida, no caso, pensando que ficou um ano fora. Um ano é bastante coisa. Até de certa maneira fico um pouco surpreendido quando eu vi que ele voltou. Realmente é surpreendente o desempenho, né, Lucas? Eu até, Leonardo, só para falar aqui, eu vi, eu tô dando aqui uma olhada na notícia do Matt Tift, falou que a declaração, falava que eles falaram que o tumor de crescimento lento foi encontrado durante o tratamento e avaliação para a condição que ele teve no problema nas costas, da hérnia de disco, acho que ele teve nas costas. Mas aí foi durante essa, quando eles estavam procurando isso, que viram encontrado o tumor. Falou que Tift deve se submeter à cirurgia e à reabilitação em breve. E uma vez apurado, é esperado voltar a correr. Então, não deve ser. Falei, não, uma cirurgia sempre é uma cirurgia, né? Mas não deve ser algo. Não deve estar sofrendo algum tipo de risco, alguma coisa assim. Vamos torcer para que ele volte, logo, logo volte a correr e não tenha mais nenhum outro problema. Vamos torcer bastante, rezar bastante para que dá tudo certo. Assim como nós também continuamos torcendo e pedindo também para o nosso amigo Brian Vickers também se recuperar do seu problema de saúde. Lucas, Com certeza. um cara que eu tenho que chamar atenção, é um cara que pouco se fala dele, pelo menos aqui no Brasil, aqui. A imprensa americana fala bastante, mas pelo menos aqui no Brasil pouco se fala dele. Né, eu praticamente nunca ouvi dessa vez, porque a televisão deu um destaque maior durante a bandeira vermelha. Casgrala andando super bem, quatro corridas, dois top 10, Lucas. Ah, bem interessante mesmo, o Leonardo. Eu lembro da última corrida que essa corrida eu assisti inteira. A corrida de Iowa, mesmo da Truck, do dia eu não pude assistir. Eu assisti ela um pouco antes dessa última corrida até. Me chamou atenção esse Casgrala. Eu não lembro se eu acho que na última corrida ele até teve problemas, mas durante a prova me chamou atenção que ele estava andando bem, assim. Eu pelo menos quando eu estava assistindo, eu prestei atenção nele porque eu via. Eu lembro de que ele participar das corridas da KN no ano passado. Eu lembro que ele participava, então eu fiquei curioso quando eu vi. Ó, tá andando bem até. Tá andando interessante, realmente é bem interessante, porque ele não parece ser de uma boa equipe. Não parece ser de uma boa equipe, mas tá andando lá em cima. Esse truck número 24, você sabe dizer se ele é bom, Leonardo? Se ele é um truck que costuma ter algum tipo de sucesso? Não, é o terceiro truque da. É o terceiro truque da Gallagher, né? Da Da GM. Gallagher. É, da Gallagher Motorsports. É, da GMC. Da Gallagher. Então, É, assim. não vamos, vamos. Não é ruim, mas também não é lá tudo isso, né? É claro, né? É o terceiro ou o quarto truque? Não, é o quarto truque. Porque. Temos o primeiro, o Johnny Sauter, né, com 21. Depois vem o Spencer Gallagher, que é o filho do dono, com o truque número 23. Depois temos no truque 24, o Cass Grala. E temos também o Ben Kennedy no 33, que também é do Spencer Gallagher. Então, assim, temos quatro truques aí, né? Claro que com certeza o Johnny Sauter tem um material mais refinado, assim como o Spencer Gallagher. E o 33 e o 24 vai o que sobrou aí, né? Vamos supor, a gente tem lá uma lata de óleo, duas latas de óleo especial para colocar no carro para fazer a corrida. Ah, qual truque vai ser colocado? Com certeza coloca no truque 21 e no truque 23, né? Os outros vai com aquele óleo que é mais barato um pouco para diminuir um pouco o custo da equipe. Isso aí Com certeza. acontece e tenho certeza que acontece é desse jeito. Então, assim, o Krasgala faz um bom trabalho, né? Tanto é que o Krasgala fez só quatro corridas de nove nessa temporada de 2016. E o Krasgala, para mim, vai muito bem, obrigado, né? Nas suas primeiras participações na Truck Series. Espero que ele volte mais vezes, espero que continue andando bem e fazendo um show aí, dando um espetáculo e vendando, porque ele realmente merece ser destacado. Só para falar um pouquinho de como foi a corrida dele, ele largou lá em 16º. Foi crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo e terminou a corrida na oitava posição. Para mim é um ótimo resultado para ele, um excelente resultado. Para voltar um pouquinho a fita aí, para falar do companheiro de equipe dele, Johnny Sauter. O Johnny Sauter, incrivelmente, em momento algum, ele saiu do top 5, né? Mas em momento algum ele caiu da sexta posição para trás. Em momento algum na corrida, ele andou em sétimo, Lucas. Parabéns ao John Sauter aí, que com certeza fez um corridão. É, talvez um pouquinho mais de sorte naquelas relargadas que estavam todas cheias de surpresas. Talvez ele poderia até ter vencido a corrida, né, Lucas? Com certeza, com certeza. O Sauter o tempo todo, ele estava sempre lá em cima. Ele estava sempre, vamos dizer, se ele não estava em primeiro, ele estava, vamos dizer, urubuzando. Ele estava por lá. Ele estava sempre, estava sempre lá na frente, sempre lá na frente. Eu digo até que eu acho que se a gente for analisar mesmo, eu acho que ele é um dos caras que mais andou na frente durante a prova inteira. Assim, eu acho que se a gente parar para pensar, o Byron andou muito tempo na frente também, só que chegou no final, caiu. Mas eu não me lembro de alguém que tenha andado na frente assim tanto tempo quanto o Sauter. Diria que nessa corrida, com certeza, ele foi o mais regular. Se não foi o mais rápido, porque não ganhou, mas com certeza foi o mais regular dessa prova. Foi muito bem, assim. É, ele foi bem regular mesmo, então merece todo o destaque aí, o Johnny Sauter. Bom, vamos passar os números da corrida aqui, Lucas, e vamos falar um pouquinho aqui, né, das bandeiras amarelas e de como foi o final dessa loucura que foi o final de corrida. Tivemos até porradaria aí. A corrida teve duração de 2 horas e 14 minutos, né? Tivemos aí 9 bandeiras amarelas para 44 voltas. Tivemos também duas bandeiras vermelhas, tá, pessoal? A margem de vitória Acho que foi de foram três, hein? 0,2. Oi, Lucas? Acho que foram três vermelhas, hein? Eu me lembro de três vermelhas. Não foi só duas, não? Foi três? Eu acho que foram três. Isso eu tô falando de cabeça aqui até. Isso eu tenho quase certeza, né? Você deve estar até vendo na estatística, mas pelo que eu me lembro, Então, foram vê se três você consegue achar a vermelhas. informação. Eu me lembro de duas. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Eu tenho quase certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos E ver. tivemos aí também 10 trocas de liderança, né? Os líderes, vamos falar aqui de quem mais liderou. O William Byron liderou 47 voltas, o Tyler Reddick liderou 41 voltas, o Christopher Bell liderou 38 voltas, o Johnny Sauter liderou 29, o Ben Rhodes liderou 4 e o Jordan Anderson terminou apenas na 11ª posição, terminou bem o Jordan Anderson. E liderou uma volta, então parabéns aí, né? Conseguiu até um pontinho extra o Jordan Anderson. Parabéns a ele aí pelo seu desempenho na corrida. Quase top 10. Bom, as bandeiras amarelas, vamos lá, né? A 3 aqui nós até falamos já, que foi a primeira, o truque 63 com o óleo na pista. Depois foi um incidente entre o Eric Jones e o Tyler Reddick, que o Jones acabou forçando a barra em cima do Daniel Wellick, né? Depois tivemos aí na volta 66 a bandeira amarela por caution clock, né? Aquela já que é famosa agora, né? A bandeira depois dos 20 minutos acontece a bandeira amarela. Depois na volta 73 foi a volta onde que a dupla da BK Racing, não posso falar mais desse jeito. BK Racing é outra equipe. A dupla da Penske Zelowski Racing acabou se envolvendo em um acidente aí. O maior prejudicado foi com certeza o Daniel Ray, que teve que se recuperar na corrida e conseguiu. Depois, na volta 114, foi de novo, né, bandeira amarela por tempo, aí os 20 minutos foram expirados. Aí sim, na volta número 120, começou o caos total, né, meu amigo Lucas? Tivemos aí a primeira bandeira amarela com mais truques envolvidos, que foi o truque do Jordan Anderson. Acabou batendo na curva 3. A Jennifer Jacobi, né, de infelicidade, acabou pegando o truque 22, que ficou no meio da pista, que foi o Austin Wenself. Lucas? Essa batida aí, na, do jeito que ela vem, a gente até ficou com medo. Até que hoje em dia os carros, todos os trucks da NASCAR, eles têm, pra gente, eles são bastante seguros. Mas essa foi uma pancada, porque foi aquele tipo que o carro vem descendo a pista assim, sabe? Não pegou em cheio, não pegou em cheio, mas deu um susto. Deu um sustinho, sim. Lucas, depois na volta 145, aí tivemos aí um entrever entre o John Stowler e o Spencer Gallagher. Guardem esses nomes que serão importantes nos próximos minutos. Depois na volta no 150, tivemos aí com certeza o maior incidente, né, que foi o Tyler Reddick rodando e acabou pegando o Matt Crafton, que ficou no muro, e foi 20 corrida para ele, e outros truques também foram envolvidos, né? O truque número 8, por exemplo, o truque número 9, né? O John Hunter Mechack, o William Byron acabou sendo envolvido também, foi até fim de corrida para ele. Não foi fim de corrida porque ele continuou a corrida com o truque todo destruído, né? Mas assim, sem chance alguma de fazer qualquer coisa na corrida. Tivemos Leonardo, também. Oi, Lucas. só rapidinho, só interrompendo, eu procurei aqui nas, no caso, no, nos relatos da corrida, foram três vermelhas mesmo. Foram três vermelhas que teve. Não fala que foi isso, A né? primeira envolvendo o Austin Wenself, que foi esse próprio que a gente falou agora, da Jennifer Jo Cobb. Depois foi aquele outro do Tyler Reddick com o Matt Crafton, que foi aquele que levou todo mundo, que o Crafton que o Reddick virou e levou todo mundo. Aí, por último, foi a da briga. Foi a da briga que a gente vai falar daqui a pouco. É que a briga é a próxima bandeira amarela. Então, nesse incidente aqui, Lucas, você tem algum destaque para falar do Tyler Reddick que acabou rodando e coletando vários truques aí ou não? Ah, foi engraçado, porque tipo, foi como foi numa relargada, assim, sabe? Essa pista, ela é muito engraçado, porque apesar de a NASCAR até correr em pistas maiores, é engraçado como os carros se arrebentam nessa pista. Fiquei até curioso, pensando, nossa, será que é só, não sei, será que foi só porque os pilotos estavam mais empolgados, estavam mais, não entendi realmente por que nessa pista aconteceu tanta coisa. Mas isso aí, por ser perto de uma relargada, ele virou, e do jeito que ele virou, ele foi pro meio e foi coletando todo mundo. Eu não sei, eu acho que deve ter pegado bem uns 6, 7 carros aí, deve ter batido nessa aí que ele deu. Foi bem assim, legal. Vamos dizer legal, vai ver, um acidente forte, mas foi bem, digamos, interessante. Interessante, assim, na hora que eu tava assistindo. O maior prejudicado dessa bandeira amarela com certeza foi o Tyler Reddick, o Crafton e o William Byron, né? Porque eles não conseguiram se recuperar, né, o Lucas, e fazer aí as suas boas corridas que eles vinham fazendo. Principalmente o William Byron, que liderava a corrida, né? Ele chegou a certo ponto ser o dominante aí. Mas coisas acontecem, automobilismo é isso mesmo, né? E só para falar aqui, eu gostei de ver o Matt Crafton socado, truque no muro, e ele descendo, abandonando a corrida. Porque o Matt Crafton, pessoal, ele é chato pra caramba. Ele descobriu que tem. Ele descobriu uma brechinha aí, pessoal. Ele vai vencer a corrida. Ele descobriu qualquer coisa aí que ele consegue extrair do carro, ele vai fazer alguma coisa e vai conseguir vencer. Lucas, a última bandeira amarela, né, aqui foi a bandeira amarela volta número 155, né, que foi um entrever entre Spencer Gallagher e o John Stowe. Essa aí, né, tá, eles bateram, beleza, ficou tudo de boa, mas de repente, né, o John Stowe conseguiu descer do truque e foi lá tirar satisfações com o Spencer Gallagher. Mas foi uma satisfação mais acalorada, né, Lucas? Nossa, foi muito engraçado. Olha, eu Foi te muito confesso que eu engraçado ri mesmo. muito aqui em casa, viu? Não, e pior, isso daí foi tão engraçado. E era um momento em que não podia ser engraçado, porque era 20 para as 2 da manhã. Eu acordei, gente, lá na casa da minha namorada. Eu acordei meu sogro. Ele falou no dia seguinte: o que você tá dando tanta risada ontem de noite aí? Aí eu fui lá mostrar para eles o vídeo da briga, né? Aí todo mundo dá risada. Falei, para me proteger, né? Mas foi muito engraçado. Não tinha como não dar risada. Os dois foram brigar, mas a noção, eu acho que se colocasse eu brigando lá ia ser meio parecido, assim, sabe? Porque tem a menor noção de briga. Os caras querem brigar, só que eles não sabem brigar. Não sabem brigar. O cara não sabe dar um soco no outro. Começaram a se abraçar lá. Eu até vi uns par de cara falando. Parece que começou com uma luta parecendo aquelas lutas greco-romana. Depois os dois pareciam dois bêbados saindo do bar. Ah, Depois foi no bem por aí, viu, final, Lucas? os dois abraçados lá, falaram, esses caras estão bêbados, só pode ser isso daí, né? Porque que tipo de briga é essa daí? Mas nossa, foi muito engraçado. Foi para terminar, minha. Falando depois dessa daí, eu acho que a corrida até, lógico que teve um final lá e tal, foi interessante o Christopher Bell vencendo, mas essa daí eu acho que foi, com certeza foi a parte mais legal da corrida para frente, assim, foi muito engraçado. Acabou a corrida, é à toa que um monte de site que a gente vê, nunca fala nada de NASCAR, tava lá falando da corrida. Até o Globo Esporte tava mostrando. Até o Globo Esporte foi fazer o um postzinho lá para mostrar a façanha que os dois fizeram. Foi muito Ah, engraçado. foi engraçado, Lucas. Foi engraçado mesmo. Eu ri pra caramba aqui também, aqui em casa. Eu tive que me conter pra não rir muito alto, porque a dona Pedro já tava dormindo, lógico, né? 2 horas da manhã. Mas assim, ó, foi engraçado demais. Oh, teve uma hora que o John Stowell, ele viu, ele rola, né? Ele tenta agarrar o Spencer Gargan. Ele rola, fica no chão assim, dá uma olhadinha pro lado, até dando uma risadinha. Mas tipo, foi muito engraçado, foi. Foi mesmo. Foi assim, tipo assim, foi a briga que faltava para completar, que a corrida foi muito boa, né, Lucas? Para finalizar, depois de tanta zoeira que tive, a corrida foi boa, foi interessante, mas teve um monte de batida, teve tudo, e para finalizar, fizeram isso daí. Foi engraçado, né? Foi engraçado. Chorei de rir lá na. Duma, 1h40 da manhã, puta frio do caramba, falando, meu Deus, essa merda não vai acabar, eu precisava dormir, eu preciso dormir, meu Deus do céu, essa merda, Aí essa de corrida não vai repente acabar. sai os dois rolando. Isso aí mesmo, foi muito engraçado. Ah, foi bastante. Aí depois eu tive que mostrar o vídeo pra minha esposa no outro dia de manhã, né, da briga, porque eu comecei a rir também e ela também perguntou o que estava acontecendo. Mas enfim. Eu mostrei para Gabriela, eu mostrei para os pais da Gabriela, eu mostrei para todos os caras no meu serviço. Aquele vídeo, aquele lá tem que mostrar para todo mundo. Aquele lá foi Aquele lá demais. mereceu, viu, Lucas? Mereceu. Que lá merece todo mundo ver. Que lá tem que ser compartilhado mesmo. Bom, Lucas, as bandeiras amarelas foram essas, né? Que acabou, a última foi dessa bagunça entre os dois aí, que foi muito engraçado mesmo. E eu queria saber aí, Lucas, o seu destaque aí, né, pra vitória do Christopher Bell. Christopher Bell conseguiu a sua segunda vitória na Truck Series. A primeira no asfalto, Lucas. Ah, Leonardo, foi uma vitória assim, foi interessante. É que nem eu te falei, eu não via ele assim, por exemplo, como um grande candidato à vitória, porque durante a prova ele não estava sempre lá em cima até. Vou até dar uma mexida aqui para ver se eu encontro a informação de como ele andou, para ver se eu não estou tão equivocado assim. Mas ele chegou a liderar algumas voltas, mas eu não o via como o grande favorito assim da prova. Eu Pelo menos eu pensava que tinha outros caras à frente dele, o próprio John Salter, William Byron, até o Tyler Reddick, que eu via que como poderiam, no caso, ter vencido essa prova, mas lógico, ele teve o mérito de ter fugido dos problemas e na hora que precisou, acelerou. Não teve, não foi um final de danos emocionante, ele disparou, não deu nenhuma chance. Então, com certeza merece todos os méritos, como eu falei, uma vitória que ele precisava, é uma vitória que ele precisava para ficar tranquilo que esse ano ele fez algumas corridas boas, Só que ao mesmo tempo também ele era um pouco irregular. A gente viu ele fazer, tivemos muita cagada também, algumas corridas. Mas ele tava andando bem, tava andando bem. Mas essa vitória com certeza é necessária para ele ficar mais tranquilo. Para ele ficar mais tranquilo. Até eu vim aqui, até peguei aqui todo o desenvolvimento de como ele fez. Ele realmente ele não tava entre, digamos, ele não tava no topo assim. Ele tá aqui vendo a performance dele durante a prova, assim, é uma escadinha. Ele começou andando décimo, depois ele foi andando aqui, ficou em oitavo, sétimo, depois ele subiu para quarto, isso aqui por volta na metade da corrida, e ficou em quarto até, ficou aqui por volta de quarto até a volta 110, aí que ele subiu. Aí ele foi lá, andou em primeiro, só caiu um pouquinho, mas vamos dizer assim que na parte, ele andou onde precisava, ele andou na hora que precisava. Na parte decisiva da corrida. Ele não foi, digamos, dominante durante toda a prova, mas quando precisava, ele andou. Então, com certeza, mereceu e tem todos os méritos. Bom, como eu tinha falado para vocês logo na abertura do podcast, o nosso amigo Hélio Lima vai fazer apenas participações hoje, não pode gravar com a gente, né? Por causa que vai estar na faculdade lá estudando, mas ele deixou o áudio que eu gravei com ele antes de nós começarmos a gravação da edição 114. Então, Hélio, dê boas-vindas ao pessoal, Hélio, e quero que você fale um pouco sobre a vitória do Christopher Bell, que enfim conseguiu a vitória depois de um puxão de orelha do Caio Busch, que falou que se ele não continuasse naquele ritmo que ele estava só bater e nem terminar dentro do top 10, ele iria ser tirado fora do Truque 04, perdão, Truque 4, né? Agora conseguiu uma vitória, aí, a primeira vitória dele, segunda vitória na Truck Series, né? Venceu o Eldora no ano passado e agora em Gateway. E tivemos aí também uma ótima atuação do Ben Rhodes. O Ben Rhodes que andou super bem final de semana todo. Ele foi o primeiro dos dois practice, né? Ele dominou os dois practice. Choveu, não teve qualify, por isso ele largou na primeira posição e terminou se recuperando a corrida, terminou na segunda posição. Um grande resultado para ele, um excelente top 5 para o Ben Rhodes. E queria saber de você, Leon, como você viu aí a Truck Series, que foi uma corrida, no meu modo de ver, excelente, de muito bom grado para todos. Tivemos duas bandeiras vermelhas, tivemos muitas bandeiras amarelas e foi bem movimentada a corrida, não foi nada água com açúcar, não, Leon. Então, Leonardo, então, amigos, novamente aqui. Enfim, uma corrida bem interessante, típica de short tracks, né? Pistas curtas, de muito contato. Agora com essa nova regra da Truck Series, a lógica da prova mudou, né? A gente tendo mais relargadas, a gente acaba tendo mais emoção e mais contatos, né? O Ben Rhodes, como você falou, né? É um piloto que já deve ser a terceira vez esse ano que ele chega ali nas últimas voltas para vencer a corrida, só que acaba não ganhando. Lembrando que a equipe dele, a Torsport, passou por um problema muito sério nas últimas semanas, né? Com sua garagem pegando fogo. E muita gente até achava que a equipe iria cair um pouco de rendimento, mas não foi o que a gente viu durante aquela noite, né? O Christopher Bell, muito pressionado pelo desempenho do William Byron, conseguiu a vitória, né? Certo momento, quando o William Byron chegou a assumir a liderança, eu acreditei que liderou bastante voltas, voltas 69 a 115, né? Aí talvez pelas bandeiras amarelas, né? E também por adotar uma tática não muito legal, ele acabou indo para trás. Mas mesmo assim, o Christopher Bell conseguiu vencer essa prova, aproveitou a chance, aproveitou que os seus rivais tiveram problemas e sagrou pela primeira vez a vitória nessa temporada. Ele que já venceu no ano passado em Eldora e agora é um piloto que está praticamente garantido no Chase. Se bem, Leonardo, que como a gente está vendo, eu acho que vai ter piloto com vitória que vai acabar ficando fora do Chase, né? Se continuar desse jeito. Com certeza, não teremos mais do que oito vencedores nessa temporada, né? O Christopher Bell é um cara que estava fora do top 8, agora aparece com uma vitória aí e está melhorando cada vez mais a categoria. Mais pilotos estão com vontade de vencer. O próprio Ben Rhodes é um que ainda não venceu, que tenho certeza, Leon, que logo logo ele vence. Muito bem você falou, nós falamos na edição passada do incidente que teve na garagem da Thor, né? Mas mesmo assim parece que a equipe está inteira, né, Leon? Parece que a equipe está com toda a vontade aí, parece que com mais força ainda depois que perdeu praticamente o shopping todo dela. E assim, temos outros pilotos para vencer também que ainda não deram as caras ainda. O Timothy Peters é um também que ainda não venceu. Eu espero que logo logo ele vença também. O Tyler Reddick também ainda não venceu. Então, o Daniel Ricciardo, que é um cara que eu acredito que ele vá vencer, que ainda não venceu esse ano. Então, assim, temos bastante pilotos aí, Elião, que logo logo vai pôr a cara aí no Victory Lane, aí vai pôr a cabecinha lá, vai sair na fotinha segurando o troféu. E alguns vão chorar, Leon, vão ficar assim de fora do Chase, porque tá muito disputada a temporada. E assim, é questão de detalhes. Tivemos um domínio aí, lógico, da Toyota, temos o um domínio da Toyota, principalmente da KBM e da Thor, né? Com o Matt Crafton, o Crafton é um cara que papa tudo. Tivemos aí, por exemplo, nas últimas corridas, Leon, tivemos. Vamos começar de Martinsville, né? Que quando começou o domínio da Toyota, que a Toyota não havia vencido o Daytona e Atlanta, foi o Sauter e o John Hunter Nemechek de Chevrolet. Depois que a Toyota descobriu a vitória, foi embora, né? Foi o Kyle Busch em Martinsville, William Byron no Kansas, o Crafton Dover e Charlotte, Texas foi o William Byron novamente em Iowa, o William Byron novamente, né? Essa vitória no em Iowa caiu no colo dele, né? Ele tá sorrindo até hoje com essa vitória aí. Em Gator, poderia ter sido ele que iria vencer, tava praticamente. Se fosse um final normal, ele teria vencido também o William Byron mais uma vez, mas foi o Christopher Bell, pela alegria de todos, acabou vencendo aí. Então, assim, Leão, Toyota aí mais uma vez, e tenho certeza, Leão, que apesar desse domínio da KBM e da Thor, para eu creio que vai ser momentâneo, eu creio que mais pilotos vão para isso para vencer, mais pilotos vão estar com vontade de ir pro Chase também, e vai a gente ficar de fora assim, Elião. Sim, Leonardo, e uma coisa muito importante é a gente lembrar que vai ser a primeira vez que essa fórmula vai ser adotada no Chase, né? Quer dizer, na Truck Series, perdão, primeira vez que o Chase vai ser adotado na Truck Series, e eu imagino que a partir da primeira prova, né, do primeiro round, vai começar tudo do zero. Eu imagino que os pilotos mais novos possam ter problemas e os veteranos que se garantirem, né, vão conseguir a classificação com mais tranquilidade, né? Enfim, eu só queria aqui destacar que o Germán Quiroga, né, Leonardo, terceira largada que ele faz no ano, fez mais uma prova bem interessante, bem consistente. Eu não sei se ele é elegível ao Chase, eu imagino que sim, né, Léo? Também a gente não sabe se ele vai ter mais provas garantidas nesse Truck 11, né? O Matt Tipp, que era o piloto programado para fazer provas nesse Truck, se machucou e eu acho que ele está ainda em recuperação. E é um piloto que quase venceu em Mosport Park 2 anos atrás, né? Talvez ali seja a prova que ele possa vencer e garantir a vaga no Chase, que seria muito interessante, em uma situação até semelhante com o Speed Cup, que a gente vai falar do Tony Stewart, né? Que entrou, perdeu várias provas, venceu e pode se garantir no Chase, e no ano passado o Kyle Busch, né? Que entrou no meio da temporada, né? Venceu provas e foi campeão da categoria. Só terminando aqui, Leonardo, eu queria destacar também o incidente que a gente teve entre o John Westall e o Spencer Gallagher, os amigos Lucas e Guilherme e o Diogo, né? Porem participar mais tarde, vão comentar a fundo esse incidente, mas queria saber o que você achou disso aí, Léo. Olha, eu sinceramente, eu comecei a dar risada, dei tanta risada aqui sozinho aqui que eu vou te falar, viu? Eu tive que me segurar muito para não, se eu começasse a ir mais alto, eu ia acordar minha filha e minha esposa, né? Porque foi muito engraçado. Teve uma hora que o John Stiley caiu no chão, ele tava agarrando assim o Spencer Gallagher, ele olhou pro lado assim, dá para ver que ele dá uma risada. Tipo assim, tava ali, foi divertido, né? Foi uma brincadeira até certo ponto ali, depois que o John Salo quis apelar um pouco mais, que até na hora que tava tudo no agarrão tava sendo brincadeira. Depois o John Salo quis dar uma de lutador de hóquei, né? Que pega o cara lá, segura pelo colarinho e vai dando soco no cara. E acho que depois o negócio ficou mais quente um pouco aí. Mas foi muito engraçado, foi algo desnecessário, não sei por que tudo aquilo lá. Porque o John Stallo quis apelar com o Spencer Gargan, ele já estava todo arrebentado, todo arrebentado, não ia muito longe, já estava andando no top 20 já. Por ali ia ficar, não ia conseguir fazer muita coisa na corrida, né? Mas enfim, foi muito engraçado ali. Eu achei engraçado demais. E o mais legal, teve uma hora que dá para ver assim, bem, muito pouco mesmo, né? O fiscal tá lá com o extintor, ele olha para os caras brigando e olha pro truque. Ele fica lá com o extintor mirando no truque, né, do Spacing Gun, em vez de ir lá apartar a briga dos caras brigando. E os caras lá se rolando no chão. Foi assim, foi muito engraçado mesmo, foi legal pra caramba. Eu ri, mostrei o vídeo pra minha esposa, que ela comentou comigo que eu tava rindo muito, né? Mostrei o vídeo pra minha esposa outro dia. E ela achou até muito engraçado também. E assim, e sinceramente eu achei desnecessário. Se fosse uma luta por uma vitória, se fosse uma luta por um top 5, nas últimas voltas, decisão de alguma coisa, mas a corrida em gueto, sabe, tipo um sábado à noite, que os caras sabem que eles não estão lutando por nada, tava todo já arrebentado, já tava nas últimas posições lá do pessoal que tem uma volta. Então assim, não sei por quê, mas foi um espetáculo à parte, né, Léo? Eu praticamente me diverti bastante com essa briga aí. Não tem nem o que falar do que a gente viu naquela noite, né? Porque o John Stallings já é um personagem, Atípico, digamos né? que controverso, né? É um piloto que vai ser lembrado por muito tempo, né? Querendo ou não, não vai ser só um cara, não foi só um cara mais que passou na categoria, ele tem toda uma história de superação, né? Ele conseguiu dar a volta por cima e hoje diria que aqui no Brasil e até nos próximos Estados Unidos deve ser um dos caras mais conhecidos da Truck Series. Se Ah, com você, certeza, Leon. com certeza, ele tem até não uma torcida, mas uma certa simpatia nos torcedores. Mas enfim, foi uma das cenas de briga em automobilismo, sabe? Só me lembrou uma vez que eu vi um negócio tão semelhante assim, foi na Grand Am, no México, que era até um sobrinho do Brian Francis, na corrida da Rolex. Não sei se você lembra disso, o JC Francis e o outro cara lá, na corrida de protótipo, era até a abertura tava até abrindo preliminar para Xfinity Series no Hermanos Rodrigues. Você lembra disso, Léo? Ah, não Que ele e o lembro, não. outro piloto rolaram no chão. Foi muito parecido com aquilo lá, só que pelo fato do John Stallings ser uma figura que ninguém é neutro quanto a ele, né? Acho que só colaborou para a bizarrice da cena, né? Nossa, Mas foi. o mais engraçado foi no final da briga, os dois já cansados, e aconteceu aquilo, os gordinhos cansados, enfim. Mas Então. foi isso aí, Dona. Vamos ver o que a NASCAR vai agir, porque é muito bom lembrar uma coisa. Ela, nos últimos tempos, né, não. Até para o cara descer do carro, ele tem que estar acompanhado do fiscal, né? Eles rolaram na pista, né? Aí eu imagino que a NASCAR deve estar uma punição financeira para os dois. Lembrando que a NASCAR é o seguinte: ela deixa as coisas acontecerem, só que quando chega num ponto, ela vai lá, pune os caras lá de uma maneira para dar uma aliviada, né? Mas fazia muito tempo que eu não via uma encrenca dessa. Eu acho que desde o. Se bem que na Xfinity Series a gente vem tendo algumas confusões, né? Mas nesse nível, eu acho que a última vez tão forte foi do Jeff Gordon com o Keselowski no Texas, anos atrás. Mas é É. isso aí, Leonardo. Foi em 2014 o Keselowski e o Gordon no Texas. Foi muito engraçado aquela lá também. Aquela lá não foi engraçada, aquela lá foi mais quente, aquela lá foi pra valer mesmo. Aquela lá foi clima de UFC mesmo. Bom, Leon, antes de você terminar sua participação aqui na Truck Series, né? Eu quero deixar uma pergunta para você, e só para remendar aqui um assunto do Jean Michael, como você muito bem mencionou ele. O Quiroga em três corridas foi dois top 10, tá? Então ele largou em segundo no Texas, terminou em oitavo. Em Iowa ele não foi muito bem, acabou terminando em 14º. E agora em Gator foi o quinto colocado, largou em quinto, né? E terminou em sétimo. Relembrando que em 2013 o Jamon Quiroga foi o segundo colocado. Você, claro que vai lembrar, né? O nosso amigo Pedro Mugatti, então, quando fala dessa data aí de 2014 em Gator, o Jamon Quiroga em segundo quase venceu. Ele cai rola uma lágrima no cantinho do olho dele, isso eu tenho certeza. Então, assim, o German Quiroga andando bem numa pista que ele conhece bem e fez um bom trabalho anos anteriores, quando ele ainda corria full time, né? Então, nada mais que justo continuar o um bom trabalho. E, Elão, dá uma olhadinha nos números da truque aí, desse truque número 11, né? Você vê que o Quiroga até agora foi o melhor piloto com esse truque número 11 aí. Não sei o Tift quando volta, como deve voltar, Mas quem sabe se o Germán Quiroga conseguir um bom patrocínio e continuar nesse truque aí, ele possa sim fazer um bom aí, uma boas corridas aí, fazer uma boa apresentação para quem sabe ano que vem voltar e voltar num truque full e para fazer um campeonato decente, né? O Germán Quiroga aí, quem sabe isso aconteça. Isso aí pode acontecer, vai depender muito de patrocínio, de como vai estar as equipes para o ano que vem, vai depender do Quiroga se ele é isso que ele vai querer mesmo. Sim, enfim, isso aí é um assunto para o final de 2016, para o começo de 2017. Elião, eu quero chamar a atenção aqui, Elião, de você aqui, de um piloto chamado Cas Grala. Cas Grala andou super bem, mais uma aparição dele na Truck Series, né? A sua quarta nesse ano. São quatro corridas, dois top 10. É um moleque novinho aí. Que tá fazendo um regaço, tá andando muito bem, Elião. Ele não tem vitórias em outras categorias. Por exemplo, agora mudou o patrocínio, né? Na Pintis Series lá no Canadá. E também não tem vitória na KN. Ele correu tanto na West como na Wish, mas ele não conseguiu nenhuma vitória nessas duas categorias. Ele fez apenas um ano full time, que foi 2014, né? Que foi o sétimo colocado, que também é um truque super, perdão, um carro super modesto que ele correu naquele ano lá, não foi nem um carro ponta de linha, não. E ele tá agora com esse truque no momento aí, ele é o truque 24, né? Fazendo boas corridas, fazendo boas aparições. E eu queria que você falasse um pouquinho dele, Leon. Como você vê o Cas Grala aí, quatro largadas, dois top 10. Então, Leonardo, o Cas Grala, né, correu para a equipe do Harry Scott, né, na KN, né, é um piloto, é um bom talento, ele até chegou a andar no time do Kyle Busch nas provas de late model, né, é um bom piloto, ele fez provas também no Canadá, na NASCAR canadense, acho que é mais um desses talentos que aparece aí, né, vamos ver se ele tem combustível financeiro para seguir na carreira, né? Enfim, mas ele tá fazendo um bom trabalho, sim. Tá aparecendo bem, tá aproveitando as oportunidades. É, ele fez uma aparição lá no Canadá, naquela categoria. Acabou terminando apenas 20º colocado em Beaumonville, que é uma corrida que nós conhecemos bastante. Mas ele acabou batendo naquela corrida, né? Então não podemos mensurar até que ponto que ele foi bom aí. Ô, Elião, tem mais algum destaque da corrida, Elião? Não, Leonardo, é isso mesmo. Vamos esperar pela próxima etapa, né? E tá começando a funilar o caminho para o Chase na Camping World Truck Series. Então, Lucas, agora vamos falar do campeonato que você quer tanto comentar. Eu já não vou falar nem nada, já vou passar a bola direto para você, Lucas. Olha, Leonardo, eu tô aqui com o campeonato aberto aqui na minha tela aqui agora, no meu computador. Eu digo para você, existe chance. Olhando o campeonato aqui agora, pensando o tanto de corrida que ainda tem para acontecer, deixa eu só ter certeza aqui, eu vou até abrir para ver quantas corridas ainda faltam. Tem chance de ficar fora, cara, com vitória. Tem chance disso acontecer. De gente vencer e acabar ficando fora do Chase. Vamos dizer, alguns assim, acabar vencendo e acabar ficando fora do Chase. Por quê? Por que que eu digo isso? Eu tô aqui vendo a classificação aqui agora. O que que nós temos? Vamos classificar oito. Esse Chase da Truck Series, ele só classifica oito. É até menor que da Xfinity. Uma coisa que eu lembro que eu até pensei, falei, não, da Truck tem que ser menos mesmo. No começo eu pensei isso, agora eu já tenho minhas dúvidas. Nós já temos cinco caras com vitórias. Cinco caras com vitória. E ainda falta, deixa eu vir aqui porque eu quero conferir quantas corridas ainda faltam para o final. E tem muita gente boa que ainda pode vencer. Tem muita gente boa que ainda pode vencer. Vamos ver, por exemplo, o Daniel Hendrick é um que está com bastante pontuação, só que ainda não venceu. Quem mais que nós temos aqui? O próprio Tyler Reddick não venceu ainda. Com certeza vai ter chance de vencer. Isso são, digamos, os óbvios ainda. Tem mais gente que, vamos dizer assim, que a Truck ela tem uma possibilidade de alguém que não seja entre, digamos, os melhores assim, para vencer. Existe uma chance daí. Então, eu acho que tem chance de gente com vitória acabar ficando de fora. Ben Kennedy mesmo, tô vendo aqui, tá bem na pontuação e ainda não venceu. O Spencer Gallagher também não venceu e agora. Uma pessoa, um cara que eu queria falar também, que eu acho que eu até já citei ele em alguns outros, algumas participações que eu tive antes, que eu digo que é a minha decepção até agora. Ele pode calar minha boca, ele tem a chance de calar minha boca, mas até agora ele é minha decepção, porque esse ano eu pensava que ele ia vir destruindo, eu pensava que ele ia vir muito bem, que é o Cole Custer. Ele chegou até, eu acho que ele teve um top 5, eu acho que ele quase brigou pela vitória, foi em Iowa mesmo que ele chegou em segundo, né? Mas eu esperava muito mais dele. Eu pensava que ele ia chegar mais ou menos fazendo o que o William Byron está fazendo. E chega vencendo, porque ele já tem vitórias na categoria. Ele venceu, acho que são duas provas que ele tem vitória. Agora eu não tenho certeza, mas ele já tem vitória na categoria de como ele estava no ano passado, que ele fez algumas provas, que ele ainda era menor de idade ainda, não podia fazer a temporada completa. Mas eu esperava que ele viesse destruindo. Eu esperava mais ou menos que ele, esse ano, fosse o Erik Jones do ano passado. Porque o Erik Jones do ano passado, ele era rookie, foi a primeira temporada dele completa na Truck Series, mas ele já tinha vitórias, ele já tinha corrido várias vezes antes. Então, esse ano, eu esperava que o Cole Custer fosse o que foi o Erik Jones ano passado. Ele, tipo, tá muito pior que isso, sabe? Ainda tem chance de recuperar ainda. Mas nesse momento mesmo, ele é o 12º campeonato. Ele é o 12º campeonato e não, pelo menos algumas provas ele até vai bem, mas é pouco para o que eu esperava que ele fizesse. Não sei até se o problema é só ele, não sei como é que ele está de equipamento. Eu acho que mas eu penso que se ele tinha equipamento bom nos anos passados, por que ele não teria agora? Mas eu faço a ressalva do equipamento. Mas ele era um cara que eu esperava que estaria disputando lá em cima, é um cara que ainda vai. Pode vencer a corrida, pode calar minha boca aqui ainda e chegar no final disputando o título. Mas até agora, nessas 9 corridas que nós tivemos agora, ele é quem eu elejo assim como a minha decepção do campeonato. Concordo com você, gênero, número e grau, porque o Custer, eu imaginava que ele ia vir esse ano, ele ia vir mordido, tipo o William Byron, né? Porque o que ele fez enquanto ele estava apenas fazendo as participações, imagina lutando pelo campeonato. Então, para mim, ele ia vir num ritmo forte, ia vir num ritmo frenético mesmo, e bem como você falou, Lucas, eu também não estou vendo isso não, né? Estou vendo ele fazendo corridas normais. Tipo, é um piloto normal, fazendo corrida normal. Então, assim, não sei até que ponto o Cole Custer vai levar desse jeito o negócio, vai melhorar, vai dar a famosa volta por cima desses resultados todos aí que não são muito interessantes para ele e para a equipe dele. Mas, né, Lucas, temos sempre que esperar um pouco mais aí. Quem sabe. Eldora, ele vença, ou a próxima etapa no Kentucky ele vença, né? Então ele consiga aí trazer de volta pelo menos a confiança nos torcedores aí dele, que postaram uma confiança muito grande pelo o time que ele tem, pelo trabalho que é feito em cima dele, por tudo que ele carrega de bom dentro daquele truque ali. Então, assim, de grosso modo, né, Lucas, é mais que a obrigação dele é vencer corrida, né, Lucas? Com certeza. E é aquela coisa, né? Como eu estava falando agora, próprio da classificação mesmo, correndo normal, não vai para o Chase. Se continuar correndo desse jeito, não vai para o Chase. O Chase, o cara tem que ter vitória. Vitória. Eu falei até da possibilidade de alguém ir sem vitória, de alguém com vitória acabar ficando fora, considerando que, vamos dizer assim, por vitória temos mais 3 vagas. 3 vagas por vitória, porque já venceu 5. Já venceu 5, temos 3 vagas por vitória, e a gente vê que tem caras que não venceram que ainda tem essa possibilidade. Tem caras que a gente olha, ó, esse cara ainda pode vencer ainda, e não venceu. Então, ele tá no risco. Falando, se continuar correndo normal, pode ficar fora do Chase. É bem possível que fique fora do Chase. Com certeza sim, Lucas. Eu quero apostar que pelo menos dois pilotos vão ficar fora do Chase, né, com vitória. Então vamos aguardar aí, porque o meio do campeonato está chegando e vamos ter bastante novidades. E a Truck Series, como sempre, volto a dizer, a Truck Series, como sempre, esbanjando saúde, esbanjando quesito emoção. E com certeza esse final de semana será. Esse final de semana não, né? No próximo final de semana que a Truck Series voltar. Eu até vou olhar a data, que fiquei curioso agora. Eu volto no Kentucky dia 7, no outro final de semana ainda. Corrida numa quinta-feira, bem legal até aqui. É, numa quinta-feira à noite. Quinta-feira. Aliás, né, Lucas? Tem duas corridas que acontecem, três corridas que acontecem na mesma semana, né? Que essa é do Kentucky, porque essa do Kentucky vai ser a Truck Series na quinta, na sexta a Xfinity Series e no sábado a Sprint Cup. Depois é Eldora acontece à noite também, uma quarta-feira à noite, né? E temos também a tradicional corrida de Bristol, né? Que é no dia 17, que também é numa quarta-feira. São corridas no meio da semana aí da Truck Series e são corridas que eu praticamente gosto muito, né? Principalmente no final de semana em Bristol. Bom, Lucão, acho que o campeonato é isso mesmo, né, Lucas? A minha aposta, como a sua aposta aí, é que pilotos ficarão de fora, né? Com vitórias, eles devam ficar de fora do Chase aí. Se você tem mais alguma coisa a falar, Lucas, mas essa é a minha visão. Deixa eu só ver aqui, porque eu estou tentando ver aqui quantas corridas nós ainda temos da Truck até o final, até o Chase, no caso. Deixa eu conferir aqui. Seis, sete corridas. Sete corridas. Tem muita chance para muita gente vencer ainda aí. E a gente ter uma disputa quase por pontos, uma disputa por pontos com vitória. Os caras com uma vitória têm uma disputa por pontos. Isso seria bem interessante também. Mas ainda tem sete corridas pela frente ainda da Truck até chegar no Chase da Truck Series. Bom, Lucas, isso aí vai mostrar com certeza como a categoria tá boa, tá saudável a categoria, e estão pilotos aí a fim de vencer, mudando cada vez mais o resultado da categoria, deixando bem de lado aquela monotonia que talvez ali só 4 ou 5 pilotos vençam no ano. Então vai ser, vamos colocar como interessante, né? Alguns pilotos fora do Chase com vitória. Isso aí mostra realmente como a categoria está muito boa. Obrigado, não tem por que nem mudar uma categoria que está tão bem assim, né? Igual já se falaram de mudar pacote aerodinâmico, querer mexer em regras. Na minha opinião, não tem necessidade, que a categoria vai muito bem, obrigado. Lucas, terminando então aqui o bloco das Truck Series, né? E vamos voltar daqui a pouco para o bloco da Sprint Cup.